Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, sou eu. Mais uma vez estamos juntos e misturados. Mundo Sertanejo está no ar. Música, alegria, alto astral. Muitos alunos para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Obrigado pelo carinho, viu? Todo mundo interagindo com o Diego Valadares no Facebook, né? E você ainda não está comigo no Facebook? Acesse a minha página, viu? É fácil, Diego Valadares. E a gente vai estar sempre interagindo, né? Um abraço a todos vocês que estão sempre comigo, pedindo alôs, mandando recadinhos, lindas mensagens de amizade, muito bacana, viu? Eu fico muito feliz com o carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro, comigo no Facebook. E também você pode interagir com o Diego Valadares no WhatsApp. Anote 61 99973 0555, é o meu WhatsApp, o WhatsApp do Diego Valadares, tá bom? A gente tá sempre interagindo. Quem canta bonito abrindo o programa, João Bosco e Vinícius, Sorte é Ter Você. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados, de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração, partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chamar, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Mundo Sertanejo. Tá aí, ouvimos um novo sucesso de João Bosco e Vinícius, dupla que canta bonito, Sorte é Ter Você. Muito bacana, né? Meu amigo Aloysio Campos, a todos vocês amigos do município de Orocó, no Pernambuco, né? O Aloysio Campos é sonoplasta aí da Brígida FM, perdão. Também apresentador do programa Tarde Sertaneja, né? Um abraço

Muito bem, muito bem. Vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Tim Lelo canta O Garimpeiro, encerrando o programa de hoje. Um abraço. Tchau, Brasil. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.